I pass your flag. A peste o play, estou aqui disparando o raciocínio. Bate forte o pavilhão, Hendrix no ouvido. Ouço o power, sou inspiração para mim. Grave o peso da mensagem, se quer mais chega aí. Sim, um 669, diz aí. Ei, preconceito atropelei. Deixa quieto pra lá, afinal já rimei, já falei. Agora aperte o play. Agora aperte o play. Agora aperte o play. Digo agora pra você, seu castelo de areia vai se dissolver. Frase de Hendrix, liberdade para a vida, veja bem. Eu já sei quem é quem, execução da guitarra na mente. Palavra corta como gilete, se é que me entende, ok. Gira o botão, aumente o som, eu sei. Agora aperte o play. Agora aperte o play. Então aperte o play. Execução da guitarra na mente. Palavra corta como gilete, se é que me entende. Ok, gira o botão, aumente o som, eu sei. Agora aperte o play. Aê parceiro, eu tenho uma coisa nova pra você.